والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Com efeito fizemos descer evidentes versículos, e ela guia quem quer a uma senda reta. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. E eles dizem, cremos em Allah e no mensageiro, e obedecemos. Em seguida, depois disso, um grupo deles volta as costas, e esses não são os crentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Quando convocados a Allah e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, eis um grupo deles que lhe dá de ombros. وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. E se tivessem o direito, chegariam a ele resignados. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Há enfermidade em seus corações, ou eles duvidam? Ou temem que Allah e seu mensageiro sejam iníquos com eles? Não, mas estes são os injustos. O dito dos crentes quando convocados a Allah e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, é apenas dizerem, ouvimos e obedecemos, e esses são os bem-aventurados. E quem obedece a Allah e a seu mensageiro, e receia Allah, e a ele teme, esses são os triunfadores. E eles juram por Allah com todos os seus mais solenes juramentos, que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Dize, não jureis, vossa obediência é conhecida, por certo, Allah do que fazeis é conhecedor. Dize, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, entende a ele apenas o que de que foi encarregado, e entende a vós o de que fostes encarregados. E se lhe obedeceis, guiar-vos-eis. E não impede ao mensageiro, senão a evidente transmissão da mensagem. Alá promete aos que dentre vós creem e fazem as boas obras, que os fará suceder na terra, como fez suceder aos que foram antes deles, e que lhes fortalecerá a religião, de que se agrada no tocante a eles, e que lhes trocará a segurança após seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão, e quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. E cumpri a oração e concedei a zaká, ajuda caridosa, e obedecei ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. Não suponhas que os que renegam a fé sejam capazes de escapar do castigo de Allah na terra, e sua morada será o fogo, e em verdade, que execrável o destino. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. Ó vós que credes, que vos peçam permissão por três vezes vossos escravos, e aqueles dentre vós que ainda não chegaram à puberdade para estar em vossa presença, antes da oração da aurora, e quando puserdes de lado vossos trajes ao meio-dia, e depois da última oração da noite, são três tempos de vossa intimidade. Não há culpa sobre vós nem sobre eles, depois destes tempos, em circular sem permissão, uns de vós com os outros. Assim Allah torna evidentes para vós os versículos, e Allah é onisciente, sábio. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. E quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, e peçam permissão para estar em vossa presença, como pediram permissão os que foram antes delas, assim Allah torna evidentes para vós seus versículos, e Allah é onisciente, sábio. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ. E as mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperam casamento, não há culpa sobre elas em porem de lado algo de seus trajes sem se exibirem com ornamentos, e absterem-se disso, é-lhes melhor, e Allah é onisciente, onisciente. Não